1, 2, 3, sente a língua dentro do seu ouvido. Thank you. 9770, deixa para 3.7, que nós vamos agora no meio, como que você faz? Bom, 9770, deixa para 3.1. quero deixar para 2007, autoridade estimada que tem agora é que a porta está desligada, é autorizador. Mais um de 265, comentou o número 8995. Boa noite. Azul 4235, no meio, traço no avistado, pulo utilizado 590, momento 080 graus, 09 nós. Utilizado pulo no meio, 4235. Azul 4235, seu solo aos 37, direita no Luzão de Monólogo Libera. Salvador, bordo, gol 9770, estabilizado, na esquerda 10. Gol 9770, traço avistado, altímetro 1016. Autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 10 nós. Tem autorizado pouso, gol 9770, altímetro 1016. 4-6, boa noite. Autorização da BR de Polar, está 1-0, vento 0-0 graus, 1-1 na noite. Controle, boa noite, Gol 9746. Boa noite, 76, a sequência da torre. Ah, perdão, Sirita, mais uma vez uma boa noite. Finalmente. Controle, Salvador, boa noite, Gol 9746. Gol 9746, boa noite, contato radial de Apolar, tudo na senha. 1230, Via, Uca, Aracaju, passou no gelato, Gol 9746. Uca, Aracaju, 230, Via, 9746, que nos referentes, autoriza Aracaju direto? Guarda de coordenação, junto ao centro Recife. Guarda, 9746. 20, pessoal 8. 208, boa noite, na prisão, 7. Noite, ação de identificação, contato radar. 59 milhas sudoeste de Salvador. Da presença autorizado voar ITAP, reporte no ponto de altitude. O agente no 0 no meio, serviço procedimento ILS FCA e está 1-0. O FEMAR 1-6. Está 3197, decolando, escuta. 4197, boa noite. Contato radar na decolagem, se mantém a nível 320. 320, 3197. São Bruno, Luta, W. Na presença, você já levou direto. São Bruno, está 3197. Vamos, vamos, 3197, obrigado. Ação de educação permanente de nossa radar. Autorizado via chegada 7, vista para 4 mil metros. O ajuste em Salvador no 06, serviço de segurança PLS X-Ray. Fechou agora. Passa nível 200. Estamos contra o Recife. Frequência 123 decimal 800 a terra, 133 decimal 65. Boa noite. O 974-6 copiou o controle? Recife, a frequência 1-2-3-85 a terra, 1-3-3-65. Boa noite, bom voo. Boa noite, contato radar na decolagem. Suba e mantendo o 380. Via, não voando, luta próxima. estação de vigilância. 380, via Portade Voar Seda, é a moto aqui na saída, 6313. Apresenta o autorizado salvo, aeronave estacional que recebeu na terceira saída, no ar 2321, Santa. Após tudo, os autorizados conseguiram a descida para dois no tempo. O ajuste em Salvador no 016, autorizado em LS Explorer, 1888. Está livre da instrução de velocidade, velocidade a sucesso. Patrulha, boa noite, azul 4980. Boa noite, esse a informação conforme o local ao 00. Afirmativo, 0000. Aproximação da aeronave já está coordenada, rumo 888. Patrulha Azul 4980, boa noite. Azul 4980, boa noite, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 350. Sobretudo a segunda via, busca Aracaju, estação de graça. O Aracaju, 350, 4080. Na lição que passa no nível 1 do tempo, chama o centro Recife, frequência 1.28 decimal 35, altera na 1.25 decimal 1.0. Boa noite. Fica pronto. Ação de identificação, permanece o vigilante radar, autorizado via cidade até a meio de fumo, isso é para o nível 060, com a gente em Salvador. Pela 016, apresenta o procedimento de ILS-78, chama 0. Do 4, aguarde. Inicialmente na Fabel e começa. Olha a dúvida dos 4, está presente em condição de voar direto 4. Foi direto o TAP, condição de manter aqui. Certo, o sinal melhorou tanto, então voando direto o TAP, descendo para o nível 060, velocidade da critério, reposto para redução. Não, 072, você é o ponte para agora. O que é o seu futuro corredor? Amigo do marcador externo, papel celeste, na torre de controle, frequência 1-1-8-5-9-5. Boa noite. Papel 2-5, boa noite, 8-8, obrigado, boa noite. Boa 3-1-3, passa no zona 7-5, no centro, recife, frequência 1-2-8-5-9-5, eterna 1-2-5-9-1-0, boa noite, por favor. Oito, 6224, traça voo. 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, correção rumo norte, mantendo o nível 050, aeronave de águia rotativa da Força Aérea Brasileira. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, 09979, boa noite. noite, cruzando 1700. Segurão, 9979. Contato com o radar decolagem, fica marcando o 360, via. Estão voando, linda, ótima. Quanto tempo você tem saído, senhora, mais à sua frente? O cargueiro, que está agora passando de 190, apoio de estado. Proceu, 9979. Fumar 16, curva à direita, proa 080, nessa proa, testar seu curso localizador, fumar 16.